3.14, décimo tenha 2.000, autorizada aproximação ILS, informe localizador. Formarei. 3.192, torre 118, decimal 612. 18.62, boa. Salvador, boa tarde, o TAN 3.192, externo baixado, travado. TAN 3.192, assiste acima no 014, autorizado pouso, pistão no 0. Vento 1.10 graus, 079. Mesmo pouso, 3.192. November 3, Golf, decolar 251, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo, November, X-Ray Golf, decolou 2.000. November, X-Ray Golf, boa, contato radar, direto Leda, vigilância, Golf. Direto Leda, obrigado. Mike Eco Gillette já está na rota direta para Itapetinga. Ok, submantenha 085 visual e informe assim que possível chamada de pouso. Nove e 45, ciente copiado. Mike Eco Juliette. Tinge November Alfa, mantém posição. Gente do Armida do Externo, complete no LS redução para aproximação, torre 118, decimal 612. 118, meia, chamarado. É que a Cujilete tem tráfego adicional, um Jet Class Embraer 145, passa 120 em descida rumo Nordeste. 8 milhas, 11 horas para 10 horas. Tinge November Alpha, DD2, Boeing 220, passando o marcador, mantém a posição. Voo 649, livre acionamento, chame para o táxi, portão 04. Para o táxi, voo 649. Escuta da torre. 92. TAN 3192, táxi via Kilo, pátio 3, posição 09 do pátio de carga, 3. Filma aquilo para o pátio 3 e via aquilo, posição 9. Afirma, posição 9 do pátio 3, TAN 3192. Aciente. O 4 chame torre, 118, meia dúzia. Careto 2231, desse mantém 2.000. Da presente, voa a posição Duna, passarelo 2231. 2.000 da presente, Duna, passarelo 2231. Rodou, chame 6314, na conta final. Oceania 6314, ajuste de altímetro no 014, vento 110 graus, 07 nós, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, Oceania 6314. 5030, controle 120, decimal 80. Autorizado com 5300, 16, 16, pista 10 da El, Leda Bridge, curva direita. Transponder 5030, controle a 208, confirma. Afirmo, frequência do controle no 208, confirme nível. Nível 360. Azul 4118, cotejamento correto, chame pronto. Chamará, obrigado. É 6314, solo é 56, livre direita, chame solo. 121, decimal 9. Livre direita, 129, obrigado, uma boa. Aqui Luiz Kelly, mantém cabeceira 17, reporte pronto. Como Salvador, 6314. Livrou. Oceania 6314, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07. Oceania 6314. Fala Salvador, voo 1649 para o táxi, 2h23 de autonomia, Fernando Aracaju, 103 a bordo. Gente, voo no 649, Índia, no ponto espera, chame a torre no 86, ajuste no 0114. Segue via Índia, no ponto espera 18.6 e ajuste no 014 para o voo no 649. Presente Pro, limitado pelo localizador web. 5329, vamos manter a Pro, limitado do localizador, 5329. Salvador, muito boa tarde, aqui é o Papa Romeo, Índia no Vambar Alfa, decolada 17. Gente, Índia no Vambar Alfa, 1 no meu pés, linha do litoral, Índia no Vambar Alfa. Manteria a linha do litoral e apontará na parada barra, Índia no Vambar Alfa. A 4 milhas para dono, passaria 223, autorizado o procedimento? Autorizado, sinal LS, passaria do 2231, no informe estabilizado. Autorizado, reportagem estabilizado, passaria 2231. Atingir 4.000 pés, 5729. Mantenha 4.000 pés, o AD 5729, aguarde para prosseguir a descida. Ok, manteremos, 5729. Que Luiz, que é autorizado, decolagem da 17, vento 130 graus, 079. Voo no 649, no ponto de espera da 10, pronto para ingresso decola. Voo no 649, ali em decola, sem paradas, pistão no 0, vento 120 graus, 079. Ali em decola, sem parada, voo no 649. 130, chama estabilizado. 2.000 pés, esquerda 130, vai reportar estabilizado, 529. Vento 2231, no 2 milhas do marcador externo, torre 118, decimal 612. 18.6 agora, o passageiro 2231, obrigado, boa tarde. Graças ao Luiz, que decola 21900, mantenha o setor sul da torre, aguardando instruções para cruzamento do aeródromo. Torre Salvador, muito boa tarde. Passaria 2231. Passaria 2231, nós ajuste altímetro no 014, reposta sem de pouso, baixado travado. Passaria externo, tem baixado travado, passaria 2231. Tem, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda, passaria 2231. Passageiro 2231, não informo, Charlie 150, no setor sul da torre, não interferirá com seu tráfego. Gente, passageiro 2231. Web 5729, redução para velocidade de aproximação. Reduzindo para velocidade de aproximação, 5729. Papai Uniforme Kilo Alfa Quebec, confirme estacionamento e pista de decolagem. 31 autorizado, pouso, pista 10, vento 120 graus, 089. Gente, livre pouso, passaria 2231. Voo 649, decolar 201, no chame controle, 120, decima 8. 208, boa. Sério, que mande um sinalizador para chamar a gente aqui para parada total da aeronave? Afirmativa, saneamento 314. Muito obrigado. Usado 360 pela direita, Bravo que Luiz. Controle Salvador, boa tarde. Voo 649, cruzando 2 mil pés na Dael. Boa tarde, no 649, contato radar vigilância direto Leda. Voo 649. Direto Leda, voo 649. Tânia LS, 5729. Gente, transmissor, marcador externo, completo final ILS 2118, decimal 612. Completo 1486, obrigado, até logo. Todos para a cópia, aguarde. 5729, desde o outro metro no 0 no 4, reporte sem depouso, baixado e travado. No 0 no 4, vai reportar 5729. Baixado, travado, 5729. Centro, objeto 5729, continua aproximação, aguarde pista livre. Vai aguardar, cadê o Decolão no 7, corredor forte, transponder 0197, controle no 208 e a torre no 86. Solo 03, livre direita, chama solo 121, decimal 9. 219 agora, passaria do Oliveira, passaria 2231. Quebec, cotejamento correto, para sanamento, chame a torre no 86, confirmando PLB. Mike Eco Delta, copia. Mike Eco Delta, grupo Zulu, Manati, mil pés, decola no 7, curva direito, corredor Axé. Transponder 01125, controle 1208, torre 1186. Back, liberação na chance, pronto para táxi. Alfa Quebec, copiou a torre? É, torre 1186, para acionar, confio em PLB. Gente. Livrou o passareiro 2231? 2231, passareiro Alfa Juliette, porto, é, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, passareiro 2231. Solo Azul 4118, portão 3 para o feedback sanamento. Azul 4118, livre acionamento, chame para o táxi, portão 03. Tomara para o táxi, Azul 4118. 125, decimal 1. Salvador, boa tarde, Ruta 3155. Autorização Guarulhos, informação Lima, manda o papel. 3155, Guarulhos 340, aprovado, via Pesulu 44. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após Eudes, com curva direita, transponder 5013, controle 120, decimal 80. Controle, por gentileza? Frequência do controle 120, decimal 80. Afirmativa, autorizando Guarulhos, 340, decola da 1 a 0, da El Leda, responder 5013 e o controle 12022. Após a letra é a posição? Eu disse. Stan 3155 da Euleda, eu disse. Euleda, eu. Obrigado. Stan 3155. Stan 3155 copiou o nível 340. 340, apresurou 44. Correto, chamei pronto. Stan 3155. Que o Ixi chame controle 12028. Solo Salvador, boa tarde, Web 5729, Web 5729, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, vai mantém antes da Juliette, 5729. Condições visuais, 1000 pés no corredor forte. Alto e claro, uísque. Golden 49, passa 140, chama centro Recife em 125.1. 251 para o Gol no 649, boa. Mantenha esse vídeo em condições visuais até Vera Cruz, frequência livre e chame para o regresso. Índia no Pampa Alfa. Pelo Alfa Quebec, autorizado a decolagem da 17, vento 120 graus, 06 nós. Solo Quebec. Kilo Alfa Quebec, fora do solo 08, autorizado o cruzamento do campo. Aguarde transferência de frequência. Aguarde Quebec, autorizado o cruzamento. Sou 419 para o táxi, que é o Fernando Brasília, 3 horas e 10, tudo 15 a bordo. 7, reporte pronto. 1186, ajuste no 0104. E a Índia, Torre 3.6, ajuste no 0104, 0418, boa tarde. Salvador, boa tarde, o Xané 6321. Xané 6321, Brasília, aprovado nível 320, via Pêsulo 17. Decolada pista 10, perfil de saída arbora Elefa, com curva à direita. Transponder 5051, controle 120.80. Meia 321 com a informação Lima 320 Brasil, depois o 17, bola elétrica, no plano 10, curva direita, 051-208. Poxa, né? 6321, só confirme se copiou, transponder 5051 e arbora elefa saída. Arbora elefa 5051. Poxa, né? 6321, cotejamento correto, informação em curso Lima, confere, chame pronto. Bora. Alfa Quebec negativo, chame controle 120.8. 120.8 Quebec. Controle Salvador, é o Papo Uniforme, que Alfa Quebec. Papo Uniforme, que Alfa Quebec. Contato radar na decolagem visual, 1000 pés até Feira de Santana. Mantenha-se em condições visuais, chame livrando a nossa CTR, que Alfa Quebec. Confirmando, o Quebec solicita 2.500 AGL e pro direto da presente. 2.500 positivo, tá livre. Direto feira, chame nivelado 2.500. Camará Quebec. Mega com Delta, a Lima tem cabeceira no 7, reporte pronto. Mega com Delta, linda, cola da 17, vento 110 graus, 08 nós. Delta copiou a torre? Mike, que o Delta copiou a torre? Mike, que o Delta? Azul 4118, autorizado a decolagem, pista 10, vento 110, grau 089. Autorizado a decolagem, pista 10, azul 4110, boa tarde. Nossa, mantendo alfa, essa é Juliette. Juliette, portão 04, aprovado. Juliette para 04, 572. Azul 4118, decolado 13, semicontrole 120, decimal 8. 208, 4118. Bom dia, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, azul 4118, passa 1300 na saída da El. 4118, boa, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, azul 4118. Para 40, gol 1755. Gente, no 755 da Gol, décima tem 2000, altimetro no 04. Completa chegada, reporta localizador, autorizado aproximação LS. Gol no 755. No 755, 2014, tomará estável. ILS no 755. Romeu, Zulu Golf, Papa, mantém-se condições visuais 065, direto Salvador, chame para descida. Controle Salvador, boa tarde, voo 1925, Santa Paulina, passa 205 a 160. 1925, boa, sem identificação, desce, mantém 4 mil pés, chegada bom, altímetro 1014. Boa, 1925. Desce 4 mil, ajuste 1014, chegada bom, boa, 1925. Salvador, o quilômetro Quebec, nivelado 2.500 pés. Desde Quebec, na escuta do controle, informe chamado de pouso. Estima pouso em mais 23 minutos no Quebec. Copiado, ciente. Que Mike Victor, the sentiment in factors on the seat at bump at my arrival, QNH104, my whiskey Mike Victor. Hotel Mike Victor, Roger. Yes, 5000 feet, QNH104. Estabilizado, ele é seu gol 1755 à vista. 1755, ciente do armeador, marcador de escândalo, complete a aproximação final LS, torre 118, decimal 612. Obrigado, bom trabalho. Bridge com curva à direita, transponder 5066, controle Salvador 120, decimal 80. Cotejamento correto, chamei pronto. Trem checado, isso é. Voo 1755, ajuste altímetro no 014, autorizado pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 079. 1014, livre pouso 10, voo 1755. Olá, boa tarde, voo 1077. Confirme. Algum 077 já teve autorização por Galeão? Bono 077, Galeão aprovado nível 360, via pêndulo 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva à direita, transponder 5071 no controle 120, decimal 80. Ok, autorizado, 360 para o Galeão. Via Apresilo 10 até SMAP após conforme rota. Decola da 10 com curva direita na Dael Linda Bridge. Transponder 5071 e um controle 1208 ao gol 1077. 1077, cotejamento correto. Informação em curso Lima, chame pronto. Na ciente, chamará. Revisou para Manati, frequência livre, chame para regresso.